Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Do emir dele, do sopro dele, saíram todos os outros orixás. Baixo xoxonã lago mojubá, coba larui. Oba larui, xu, larui, xu, queixou. Arro, o boboi. Tacuri, o gunhê. Oque, arzu, oque. Oconixeca, oca, becileca, becile. Eu assa. Ah, tutu. Ah, tutu. A xelebe, lebe, poro. Ah, tutu. Quando fia baia manjar, saluba, nanã. Ca, oca, becile, xangô, ca, oca. Ô, doia. Ô, doia. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Camu babá xireu, camu babá xirele. A gente acredita que três cores fundamentais representam tudo isso: o branco, o preto e o vermelho. O Iowá, o Axé e o Abá. O Iowá é sempre o branco, a existência, caracterizado pelo maior orixá, que é o Batalá. O Axé, pelo menino, né? Exu, que é um menino de 21 anos eternos. Né? E o Abá, que é o desconhecido, o negro. Sabe? O negro, mas não no sentido de não conhecer, né? É aquilo que você vai conquistar. Sempre, sempre, sempre. Isso é o movimento cósmico. Oxalá tem vários nomes, né? Oxalá é um título, né? Ele é o... Tem vários nomes. Orinxalá, Orixá-Unlá, Oxalá, Obatalá. É o mais velho dos orixás, né? E há quem diga, as lendas contam que foi o primeiro a nascer da mente de Olorum. Né? Olorum é o Deus Supremo. Né? E da mente dele, o primeiro a sair foi Obatalá. O Deus, por isso que ele é branco, ele é puro, ele é o Deus da pureza, de tudo que é belo. E também o Deus da morte, porque a morte para nós não é negra, ela é branca. Ela se veste de branco. Né? Por isso Oyá, essa se veste toda de branco, como Oxalá. É o fundamento dela, tem tanto Oxalá, é fundamento com Obaluaê, o Senhor da Terra, como também com Oxalá, por isso que ela se veste de branco. E Oxalá é o Deus Criador, aquele que é a grande criação. Ele é que molda, ele é que nos faz. Sabe? Ele pega o barro que Nanã oferece a ele e disso ele molda a gente. É o pai de todos os deuses. Dele, do emir dele, do sopro dele, saíram todos os outros orixás. Orumilá, Elá, Adialá, todos eles. Todos e todas a criação do universo. Todo, tudo. Tudo que é etéreo está na mão de Opa. É dele. Tudo que é etéreo. O ar, né? O ofurufu, o ar, o emi, o ar, né? da vida e também da morte. Ele é o princípio, ele é o fim. Peço licença ao Senhor pra no terreiro chegar, saudando o povo de santo, louvando o Pai Oxalá. Peço licença ao Senhor pra no terreiro chegar, saudando o povo de santo, louvando o Pai Oxalá. Nas noites de lua cheia, em todo canto se ouvia batuques de tambor grande, cheios de encanto e magia. Peço licença ao Senhor pra no terreiro chegar, saudando o povo. corpo de santo, louvando o Pai Oxalá. Peço licença ao Senhor pra no terreiro a chegar, saudando o povo de santo, louvando o Pai Oxalá. Bocas vão entoando da raiz negra o amor, cantos e ritos sagrados, benguela, banda e nagô. Peço licença ao Senhor pra no terreiro a chegar, saudando o povo de santo, louvando. Dizem que quem criou o mundo foi o Olodumare, manda Oxalá, Obatalá, fazer a criação da Terra, né? Já tinha criado o universo, faltava criar a Terra. Então manda ele. Mas ele precisava, né, de algumas coisas, mas ele, pô, ele é Oxalá, ele é o Deus da hora, ele não tinha papo. Então Exu disse: ó, você não fez o mesmo. Frena pra mim, como é que você vai? Ele disse: que é isso, rapaz? Eu sou Oxalá, rapaz, que? Para com isso, rapaz. Vou dar pra mim a você. Eu sou o homem. Eu te criei, como é que tu vai? Né? Aí Exu ficou na dele e ele foi. Aí Exu, rapaz, Exu maquiavélico, né? Começou a perturbar ele, sabe? Na caminhada. Primeiro, ele encontra um velho na caminhada esotérica. É cósmica dele, o velho caquético, né? Ele também é velho, mas ele é um velho esperto, né? Um velho sadio, salado. Aí ele encontra o velho com um saco, né? Um cesto. E o velho disse: ah, quer ajuda? Quero. Aí pegou o cesto do velho, era cheio de carvão. E o velho, quando coloca na cabeça dele, destrói, era Exu disfarçado e macula a veste, a branca dele. Ele fica, né? E Exu dá gargalhada e rapa fora. Ele vai lá no rio, troca de roupa, toma banho e faz a gargalhada. Mais adiante, ele encontra uma outra pessoa, uma velha, um velho, não sei bem, com um tacho, um tonel assim. Ele pergunta mais uma vez se quer ajuda. Aí a pessoa disse: ah, quero. Aí quando pega, dendê, vermelho, e lambuza. Aí de Exu, outra vez, era Exu disfarçado. Aí tenta pegar Exu rapa fora. Exu é foda. Não satisfeito, mas ele continua a trajetória dele. Aí Exu, não satisfeito, começa a influenciar o calor dele, né? Ele tá de branco, já tomou banho de novo, já se segue. E ele sente uma sede danada. No caminho ele encontra um pé de dendezeiro, né? E ele tá, e a função dele era fazer a terra, tá com, né, todos a pretexto, né? Todo um som a saca chamado labá, Porque ele leva a terra, um monte de coisas ali dentro para concretizar a realização da terra. Aí ele vê aquele pé de dendezeiro, pega o pachorô, o pachorô é o cajado dele, enterra assim, e daí sai um vinho. E ele, morto de sede, ele bebe, bebe, bebe e fica bêbado. E cai ali. E não concretiza, né? E o Olorum está esperando lá, ele trazer a resposta de que tinha realizado o que foi mandado, né? Aí Exu volta e diz, ó, o cara tá bêbado lá, não vai fazer nada. Ele chama a irmã dele, chamada Odudua. O Odudua pega, ele dá todos os pretextos para Odudua. O Odudua vem com o séquito dela, com algum Exu na frente, algum, todo mundo, né? E passa por ele, e ele tá lá, esterado. E passa e vai criar a terra. Quando ele acorda e volta para Olorum, diz, ó, não pude fazer, porque não, já está feito, o Dudu já fez a terra e agora você perdeu. Perdeu a tua criação, a tua grande criação já não vai ser mais. Aí ele fica desesperado e fica injuriado com Exu, né? Aí o Dudu Mari, para não tirar a autoridade dele, né? Porque ele continua sendo criador, mas não fez a grande criação, que era a criação da terra. Dá para ele a criação dos seres para habitar a terra. E ele passa a ser, então, o grande criador de todos os seres para habitar a terra. Porque o Dudua fez a terra, mas ela vazia. E ela só funciona se tiver gente, se tiver coisa em cima dela. Então, a função de Oxalá é povoar a terra com seres vivos. Mineral, vegetal e animal. Essa é a função de Oxalá. Bonito, né? Nesse sentido, tem um conto que vocês já sabem, eu já contei ele várias vezes, inclusive tem no Coco Rádio Arte esse conto, mas eu vou contar de novo para fazer um som. Por quê? Porque é isso que a gente precisa. Foi no tempo que a humanidade precisava povoar a terra e foi dado a Oxalá o saco escuro da criação. Foi dado ao Oxalá o saco escuro da criação, para que ele povoasse. E o Pai Supremo disse, crie você mesmo, abra o saco da criação e povoe aí essa terra. E assim ele o fez. E eu fiquei pensando aqui, cá com meus botões, o que é que eu... Como é que Oxalá ficou quando ele acordou? O que foi que ele pensou quando ele acordou, hein? Não estava mais com o saco da criação. Aí eu fiz esse jixá, essa música, pensando nessa história. Óleo de palmeira não quer, a criação carregou. De Obatalá recebeu, se enfeitiçou e perdeu. O Duduá se encantou, a criação carregou. E o velho Oxalá sabedoria concebeu. E o velho Oxalá sabedoria concebeu. As de Gina, epa babá, é fundamento de Oxalá. Eco de Dê, é fundamento de Oxalá. Oxaguiã, é fundamento de Oxalá. Oxalufã, é fundamento de Oxalá. Óleo de palmeira não quer, a criação carregou. De Obatalá recebeu, se enfeitiçou e perdeu. O Duduá se encantou, a criação carregou. E o velho Oxalá, o bichinho, o bichinho, sabedoria concebeu. E o velho Oxalá, sabedoria concebeu. E bababá, vai, fundamento de Oxalá. Eco de Dê, fundamento de Oxalá. Oxaguiã, é fundamento de Oxalá. Oxalufã. E bababá, fundamento de Oxalá. Então, foi isso que aconteceu. Ele trouxe o seu fundamento, que é de sabedoria. Oxalá tem um dom de ser aquele senhor velho. é o ancião da aldeia que aconselha, né? Ele é que tem essa leitura da sabedoria, da paz, da positividade. Quando ele acordou que viu aquilo, aí deu nessa música. Aí, no meu conto, na minha história, e as crianças participam, e é aquela alegria. Ou seja, aí a gente... Quando a gente sabe que não se bota azeite de dendê para Oxalá. Todo mundo que é candomblé sabe disso. Qualquer nação não se bota, né? Azeite para Oxalá. Mas às vezes você não sabe de onde é que vem aquilo. Vem dessa lenda. Ele encontrou o pé de palmeira, tomou o vinho e nada da palma pode encostar. Aí a moral da história é o conto. E o conto dá na música. E a música dá na outra compreensão, numa outra leitura das coisas. Fez mandinga. Fez mandinga, ô, para que os meus caminhos se fechassem, para que os inimigos comigo cruzassem. Ô, fez mandinga, vou curimbar, bambarê, curimbá, bambarê. Vou saravá nos terreiros da Angola. Agô, agô todos os orixás. Um batucajé que vai ao longe, eu canto pro meu pai Oxalá. Um batucajé que vai ao longe, eu canto pro meu pai Oxalá. Oxalá, o meu povo tá doente. Dê proteção pra essa gente que já não sabe o que faz. Oxalá, Ogum mandou me dizer que é pra eu pedir pra você que ele só não pode mais. São muitos guerreiros brancos na frente e atrás nos flancos de histórias pré-fabricadas, de gritos alucinantes e cordas desafinadas, fazendo um ruído louco, deixando o ouvido moco. Batam palmas para o nada. Oxalá, Oxalá, meu samba virou segredo. O meu povo tá doente, minha gente tá com medo. Tá com medo, tá com medo, tá com medo, tá com medo, tá com medo, tá com medo. Oxalá, Oxalá, 3 dias é pouco pra gente samba. Um batucajé que vai ao longe, eu canto pro meu pai Oxalá. Um batucajé que vai ao longe, eu canto pro meu pai Oxalá. Um batucajé que vai ao longe, eu canto pro meu pai Oxalá. Mais uma vez, Oxalá é pego pelas peripécias de Exu. Certa vez, tendo que ir ao palácio de Xangô, Exu prega uma peça em Oxalá. Exu dá de beber a Oxalá, vinho de palma. Oxalá bebeu antes de ir ao encontro de Xangô em seu palácio. Só que nesse meio tempo, Exu exagera nas doses de cachaça. De cachaça não, de vinho de palma. Que era o que eles bebiam, que era o equivalente pela potência daquela bebida. E Oxalá bebeu e acabou bebendo demais. E sabendo que Oxalá ia para a casa de Xangô, para o palácio de Xangô, Exu resolveu pregar uma peça em Oxalá como de costume e como já fizera anteriormente. Então Exu jogou azeite de dendê em Oxalá, em todo o corpo de Oxalá, sujou com carvão, tudo que era completamente oposto à sua tradição, ao seu jeito. Que Oxalá, como sabem, é um orixá, é um deus do branco, é o deus Funfun, aquele orixá da brancura e da pureza. Tanto o otim, o álcool, como o epô, o azeite de dendê, não faz parte da sua dieta, vamos dizer assim. E Exu, pegando mais uma vez uma peça de Oxalá, passou o carvão no velho, né? Lambuzou de azeite de dendê, ele tomou muito vinho de palma e foi para o palácio de Xangô. Só que chegando lá, ninguém reconheceu o velho. Imagina, o velho chegou completamente embriagado, todo sujo, cheio de carvão, cheio de dendê, e falou que era Oxalá. Os súditos de Xangô, obviamente, riram da cara do velho e colocaram preso em função daquilo que ele tinha dito. Acharam aquilo um absurdo, uma calúnia, uma blasfêmia, vamos dizer assim, e jogaram o velho lá preso. E nisso passaram os dias. Nesses dias, o reino de Xangô passou por uma situação muito complicada. Pessoas morriam, a colheita ia mal, os animais adoeciam, e Xangô não sabia o que estava acontecendo. E foi consultar Ifá, foi consultar Urumilá. E aí foi quando ele soube, ele descobriu que tinha preso em seu palácio o grande pai, Oxalá. E Xangô achou um absurdo. Como? Oxalá disse que viria ao meu palácio, mas não apareceu. E Urumilá falou, ele está no seu palácio, sim, só que foi confundido. Mais uma vez ele foi pego numa armadilha de Exu. Então Xangô voltou ao seu palácio e deu ordens para tirar aquele velho de lá, o grande pai que é Oxalá. Então Xangô deu a ordem que dessem um banho nele, que ele ficasse limpo novamente, as melhores roupas, os melhores tecidos brancos, e fizesse um banquete em sua homenagem e pediu todos os perdões, e porque Xangô realmente não sabia o que estava acontecendo. Oxalá aceitou os perdões de Xangô, aceitou suas desculpas, comeu e tudo voltou a ser como era. Por isso que até os dias de hoje, muitas casas de candomblé comemoram as águas de Oxalá, relembrando e rememorando esse Itã. Em algumas tradições se fica de 8 dias, e outras 10 dias. Oxalá vai para as águas e ao término tem aquela grande festa com procissão e a comida em homenagem ao grande pai. Orixá bobo agô, orixá bobo agô, encheu, epa, epa, babá. Ele é que nos dá toda essa noção de vida, né? E ele e Exu é que complementam isso que a gente vê. O movimento, a matéria e o movimento. Isso aqui é a função, a grande coisa de Obatalá é essa, é criar. Ele é o Deus da criação. Ele é o cara, ele é o homem. Tanto é que a gente começa aqui no Brasil, a gente começa a cantar para Exu, para abrir os caminhos, Exu, Ogum e Oxóssi, né? E termina com ele, sempre, sempre. Se não cantar para Oxalá no final de um xirê ou de um orô, ele não termina. É como se não tivesse fim. E a gente, ele é o ponto final, ele é o princípio e o ponto final para qualquer coisa dentro do culto. Uma cantiguinha para Oxalá. Ei, papabá, deixa um lá, um boponhoro, um anteiê. Ei, papabá. Orixá, ele é o Eré, Oiá, babá, ê. Oiá, babá, se leu a ô, Oiá, babá, ê. Orixá, ele é o Eré, Oiá, babá, ê. Oiá, babá, se leu a ô. Oiá, babá, ê. Orixá, ele é o é. Oiá, babá, se leu a ô. Oiá, babá, ê. Eita, babá. Axé. Essa cantiga significa Orixá Elé Oeré significa orixá, senhor da sorte. É, vamos, meu pai. Orixá, senhor da sorte. Me oriente. Essa é a cantiga que significa isso. Me dê força, né? Senhor da sorte. Estamos nos Ponto Cultura, estamos nas políticas públicas aí chegando junto, mas estamos principalmente nessa periferia aí, juntando o hip hop, juntando os terreiros, juntando a cultura popular, juntando a matriz africana e afro-brasileira nessa riqueza diversa que nós somos. E eu, assim, fico sempre muito feliz, né? Me entusiasma bastante sempre falar do axé, dessa nossa matriz, desses brinquedos. Falar do orixá é falar da natureza, falar da mãe, da grande mãe natureza que nós temos e precisamos amá-la e respeitá-la bastante. Então, para mim, foi muito prazeroso e axé para todos vocês. Olodumaré, Mojubá, Alaroyê, Elebaraô. Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Olha, Oxalá. Meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. No meio da natureza veio o filho do sol na cachoeira. E na passagem do milênio já pedi pro meu Brasil saúde, paz, amor e muito axé. Olha, ô Xangô. Olha, ô Xangô. Olha, ô Xangô. A chuva cai, fico contente. Um raio forte cai na minha frente, pra confirmar que ela está aqui. É a guerreira em ação. Iebarrei, Iebarrei. Iebarrei, Iebarrei em ação. Axé para os entrevistados, Mestre Luizão, Bete de Oxum e Marcos Serra. Saravá para as músicas, Encanto e Magia, Batucajé, Cantiga para Oxalá, Olubajé, Oxalá. Colofé, direção, produção e roteiro, Juliano Djadjá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem, Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.